A expressão santo do pau oco remete a uma antiga forma de fazer contrabando. Surgiu em Minas Gerais, no final do século XVII, ou seja, há quase 400 anos. Como os mineradores achavam os impostos sobre o ouro no Brasil muito altos, para enviar o ouro para a Europa, sem pagar os tributos, eles faziam estátuas de santos, em madeira oca, e depois enchiam o buraco com ouro em pó por dentro. Esse imposto sobre o ouro era chamado quinto. Era um imposto de 20% que a coroa portuguesa cobrava sobre todos os metais preciosos garimpados no Brasil. Esse tributo, o quinto, era considerado tão alto que também surgiu a expressão quinto dos infernos. Hoje, o brasileiro paga de impostos e tributos uma média de 40% do PIB, ou seja, 2/5 de todos os bens e serviços produzidos, o dobro do que era exigido por Portugal na época da Inconfidência Mineira. Embora sejam altos, é dever de todos pagar os tributos conforme a lei. Aliás, não só de acordo com a lei dos homens, mas também de acordo com a lei de Deus. É com o dinheiro dos tributos que o governo paga o salário dos servidores, o Bolsa Família, as obras públicas, como asfalto e novos hospitais, e qualquer outro gasto que possa até ser considerado menos útil, como propaganda da prefeitura, por exemplo. A Bíblia diz em Romanos 13, "Dê a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deva alguma coisa, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei." Quem não paga seus impostos, quem vende sem tirar nota, está cometendo um crime, e a pena para a sonegação fiscal é de 6 meses a 2 anos, além de multa. Passe essa dica adiante.